Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Estamos de regresso para o Em Transe, o programa que dispara lento o início das madrugadas de terça-feira. Já sabem que a história destas sessões é dividida em duas partes. Nos primeiros 30 minutos contam com a apresentação de Ricardo Mariano. Na última e derradeira metade vem o Ricardo Carvalho. Hoje abrimos com um nome que tem passado algumas vezes por aqui. É um pianista berlinense. Evoca o minimalismo clássico que teve os seus tempos áureos nos anos 70. Da Alemanha, Christian Naujoks, e do disco editado pela excelentíssima Dial, True Life in Flames, Diver. Vejam também o vídeo deste tema que arranca a sessão de hoje do Em Transe. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Depois de Diver para o pianista alemão Christian Naujoux, vamos até outro tema já batido por aqui, mas que encaixa na perfeição num dos que constitui True Life in Flames para Christian Naujoux. Falamos de Endlessly para o projeto britânico Antonyms. E depois um dos grandes destaques desta primeira parte do En Transe, Lost in the Humming Air. Um disco inspirado na música de Harold Budd, este norte-americano com 50 anos de carreira, mas que nos anos 70 fez os momentos mais fortes do minimalismo e da música ambiente. Há uma série de excelentíssimos músicos reunidos nesta compilação, com a curadoria de Rafael Anthony Di Sarri e de Martin Jules, nome próprio para o alter ego Massan Jules. Podemos destacar Death Center, Loshill, mas há muitos, muitos outros enormíssimos nomes desta coisa da música ambiente, minimalista e neoclássica. Um dos temas que passamos nesta primeira meia hora chama-se Gloaming, e lá está, por um dos nossos preferidos, Rafael Anton Irisarri. Para seguirmos em frente com um nome de Chicago, chama-se Nicholas Skezpanik, ele que nos remete para a música de Caretaker, editou We Make Live Set, um magnífico disco assente em camadas e texturas sobre loops. Vamos seguir em frente neste En Transe com Her Last Breath. últimos segundos desta primeira meia hora do Entrance, depois de Nicholas Czepanik, fomos até TWYS, um nome que reúne um conjunto forte de coletivos. Edita agora Tree, um disco que se divide por 4 edições, todas com iniciais FBMES, reúne temas compostos entre 2001 e 2011. Ouvimos aqui um deles, chama-se Irid. Para terminarmos novamente com o destaque para Lost in the Humming Hair, a música inspirada na obra de Harold Budd, temas originais de nomes fortes. Depois de Rafael Antoniri Sarri lá em cima no alinhamento, vamos terminar os primeiros 30 minutos deste Entrance com Porn Sword Tobacco, o pseudónimo para Henrik Johnson, sueco de Gotemburgo, com Painting World War III. Já a seguir, Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Esta segunda metade da emissão de hoje de Em Transe é dedicada à coletânea Lost in the Humming Air, Music Inspired by Harold Budd, uma edição da Octaf, editora de Martin Jules. Primeiros sons então para o contributo de Death Center, a dupla norueguesa constituída por Erik Skodvin e Otto Totland. Ficamos agora com Andreas Tilliander, ele que grava sob o pseudónimo Mokira. Thank you. segunda metade desta emissão de Em Trance, dedicada à coletânea Lost in the Humming Air, Music Inspired by Harold Budd, com uma série de nomes importantes da cena musical atual, mais ligada à música ambiente. Aqui destaque para Def Center, ainda Mokira, PVDub, pseudónimo de Brock Van Way, aqui que grava com a sua mãe Chris Van Way, ainda o produtor britânico radicado nos Estados Unidos Zilla, e por fim terminamos com o mentor da editora 12K, Taylor Dupree. Uma coletânea a que iremos certamente regressar em próximas edições de Em Trance. Alinhamentos e podcasts podem ser consultados e descarregados a partir de radiotrance.blogspot.com. Eu e o Ricardo Mariano regressamos na próxima semana para mais uma emissão de Em Trance aqui na Radar. Muito boa noite.